Próximo Oriente, uma luz nova. Thank you. Em viagem, um movimento perpétuo. Thank you. viagem à procura de novos horizontes. Próximo Oriente, a promessa de um amanhã. loves soft cotton. Feel the black one's heart, who loves soft cotton. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miu Pinto, com a música e os sons de Yasuaki Shimizu, Kagami, Yun Fukumachi, Haruomi Osono, Atsumu Fujimoto, Yellow Magic Orchestra, Harry Osono and the Yellow Magic Band, Toshiro Masuda, Deep in the Pool e ainda Masayoshi Takanaka. This is Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.